Nós conhecemos um pouco a história de Jó, e é muito pouco. E até mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu de alguma forma falar, é paciência de Jó, né? É ter uma paciência de Jó. E às vezes nem sabe o que está dizendo direito. Jó era um homem próspero. Jó era um homem rico, abençoado, filhos abençoados, esposa abençoada, tudo fluía bem. E a Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, Jó orava pela sua esposa, Jó orava pelo seu gado, pelos seus pertences, seus bens, seu patrimônio. Jó, mas um dia Deus permitiu que Satanás viesse e tomasse tudo de Jó. E Jó passou por uma tribulação, um sofrimento sem igual, perdeu tudo, não murmurou, não blasfemou, permaneceu firme diante do Senhor, e no final Deus restitui tudo a Jó. E Jó diz: Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora que eu tive uma experiência, eu passei o vale da sombra da morte, as coisas não foram fáceis, mas eu vi o Senhor me sustentar, eu permaneci fiel no Senhor, eu tenho íntima comunhão com o Senhor, agora eu posso dizer, não só te conheço de ouvir, mas os meus olhos têm uma visão. Não te conheço mais só de ouvir, mas de ver. Os meus olhos te veem. Jó passou a ter uma visão ampliada. Todos os momentos de crise são momentos para a gente expandir a visão. Mas todas as vezes que nós estamos em alguma crise, nós estamos no meio de uma tempestade e é furacão para todo lado. É neblina para todo lado, é rajadas, é vento, é tempestade brava mesmo, não tem jeito da gente nem se segurar, muito menos de enxergar alguma coisa, mas alguém lá em cima consegue enxergar muito além da tempestade, muito além das montanhas, muito além das barreiras. Eu e você não precisamos continuar reclamando, questionando, murmurando, duvidando, nós só precisamos de uma coisa: Pai, eu estou enfrentando uma luta como essa, Senhor, para mim é até maior do que a de Jó, mas Senhor, me faça enxergar a Tua visão, porque o Senhor sabe para onde eu tenho que ir, o Senhor sabe que depois da tempestade vem a calmaria, depois da noite vem a manhã, e o Senhor entra em ação, porque o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me dar a visão que o Senhor tem, e eu vou atravessar essa tempestade, e eu sairei do outro lado como Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Não há vida se não há visão. Se não há visão, a gente vai tentando algumas coisas. Há muita fantasia quando não há visão. Eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu caso, se eu compro a bicicleta, eu não sei se eu troco de carro, ou se eu faço uma viagem. Eu estou tão infeliz, eu estou assim, sabe? Eu não sei, assim, sabe quando a gente está assim, sabe? É hora de buscar uma visão de Deus. Não é hora de buscar soluções de Deus. Porque Deus pode trazer uma solução. Você quer uma solução, filho? Quero, pai. Ele coloca um toco firme no meio da tempestade. Você se agarra no toco e se sente seguro. Oh, que coisa boa. Ou então ele faz com que a tempestade passe. Foi embora. E você está sozinho no meio do deserto. Deu na mesma. Continua sem saber para onde ir. A única coisa que aconteceu é porque no meio da tempestade você arrumou alguma coisa sólida, firme, então você segura ali e vai levando por mais alguns anos, e até acostuma com aquelas brigas, aqueles problemas, aquelas dificuldades, a família se acomoda naquilo, tem um troncozinho ali para se firmar. Eu pedi ao Senhor, o Senhor deu. Não, eu fui mais ousado, eu fui mais esperto, eu pedi ao Senhor para parar com a tempestade. O Senhor veio e respondeu, parou com a tempestade. Mas você continua sozinho no meio do deserto, sem saber para onde, à mercê da próxima tempestade. Mas quando nós pedimos ao Senhor que nos dê a visão correta, não importa se a tempestade continua, não importa se ela passa e você está sozinho no deserto, você sabe, eu estou indo para lá, ninguém me move da minha direção. O Senhor pôs isso no meu coração. Eu sei a visão que Deus tem para a minha vida. E quando isso acontece, a vida flui e flui em abundância, irmão. Quero pedir que você feche os seus olhos. Eu estou trabalhando, comissionado, chamado pelo Senhor, para discipular cada irmão aqui. E o meu propósito é muito definido, porque eu tenho uma visão. Discípulos que estão crescendo, amadurecendo no Senhor. E nós juntos, crescendo na autoridade no nome de Jesus, para conquistar mais para Jesus, para abençoar outras vidas. E eu olho para você e eu tenho uma visão muito nítida, muito clara. Um grupo cada dia maior de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que venceram batalhas intermináveis, venceram tempestades terríveis e têm uma visão mesmo no meio do deserto. A bússola está dentro deles, a convicção está dentro. E mesmo que a tempestade cegue os olhos, os comandos de Cristo estão dentro de nós. A visão do Senhor, ela permanece, mesmo que a vista não seja possível. Mesmo que os olhos estejam vendados, a visão permanece lá dentro. E quando eu olho para você, eu vejo, eu tenho a visão clara de Deus te levantando no meio da sua família como uma autoridade, cheio de unção, cheio do Espírito Santo, da autoridade do Senhor. Por isso eu conclamo você, vamos juntos clamar ao Senhor: dá-me a visão para esses dias, Senhor. O povo sem visão é o povo sem profecia, e o povo sem profecia perece, porque não sabe para onde ir, fica à mercê das tempestades, fica à mercê dos animais, fica à mercê dos malfeitores. Mas o povo que tem uma visão, esse povo cresce, esse povo é sustentado pelo Senhor, atravessa os desertos, vence as tempestades e sai lá do outro lado, como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora estou te vendo muito mais, Senhor. Eu quero orar com você, irmão, que talvez já tenha se cansado, ou até mesmo se acostumado com a tempestade, e caminha sem uma visão, sem um direcionamento. E o Senhor já começou a te dar uma visão. Quero orar com você que está cansado de tentar caminhos diferentes, rumos diferentes. Busque a visão do Eterno para você, o que Deus tem para você. Você nunca mais terá expectativas desconhecidas, expectativas frustráveis. Você nunca mais terá expectativas falidas. Você sempre dará cada passo, e a cada passo Ele te mostrará: é o caminho, filho. Continua. Se alegra. Cada passo é uma vitória, filho. Cada passo é uma vitória, filho. Continua, marcha. Bem-aventurado. Em marcha, adiante. Mas agora veio um outro problema, Senhor. Agora veio uma tempestade brava. Não tem problema, filho. Mesmo que você não enxergue, continue marchando, porque você está na direção. Estou, Senhor. Está, filho. Senhor, o que o Senhor está vendo mais adiante? Filho, continua marchando. Vira um pouco à direita, filho. Senhor, é à direita? É, filho. Senhor, mas eu não estou vendo. Continua, filho. Eu estou vendo. Sem uma visão, um princípio inegociável da caminhada da vida cristã, nós não chegaremos a lugar nenhum.